Não deixe que as lutas venham apagar o brilho e a alegria que há em você. Não deixe que as muralhas que à sua frente estão te impeçam de ser mais que vencedor. O Deus que você serve não mudou. O Deus que você serve tem poder pra te fazer passar por este mar. Você serve, não.